ser você. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja bizarro, bizarro, bizarro. Mesmo que seja estranho, seja você. Mesmo que seja. Of it.